60, paid in a sweaty club. Oh, Gino. Before Jimmy's machine and the rock steady rub. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Eu sou a Mariana, sou peito, cultiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo. Tirar o pica-pau. De tirar o pica-pau do oco mesmo, meu amigo. Dexys Midnight Runners. Uma das bandas mais pedidas pela nossa audiência desde 1900 e preto e branco. Respect e Gino, aí ao fundo, ambas as duas gravadas na Radio One, na BBC, no programa do Kid Jansen. Em 1980. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 27 de setembro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. Use e abuse do Ronquinha da UFM pelo endereço roncaronca@ufm.com.br. Vou falar em rádio. Semana passada nós mostramos a gravação da visita do Rodrigo Amarante e do Fabrício Moretti antes do Little Joy vir ao Brasil, antes de lançar o disco, quando eles passaram aqui pelo estúdio da UFM e mostraram com absoluta exclusividade as músicas do disco do Little Joy. Muita gente durante a semana pediu a volta do bate-papo. Andão, quanto tempo para acabar o milho e acabar a pipoca? Parece que 10 minutos. Ah, tá. Reta de chegada do Ronca Ronca com Rodrigo Amarante e Fabrício Moretti ao vivo. A cores com molho e ferrugem. Diga lá, Nandão. Todo mundo aprovando, Little Joy, muito bom, coisa fina, etc e tal. Não há a menor possibilidade do Little Joy tocar por aqui, já que o Fabrício está na área ou não? Ah, agora não, porque a gente vai ter que voltar daqui uma semana, era só para vir aqui no Ronca Ronca mesmo. Ah, maravilha. Mas a gente está planejando e fazendo o maior esquema para vir para cá em janeiro. Certo. Fim de janeiro, por aí. Pensando que berimbau é gaita, assim, os caras estão aqui de bobeira. Não, a gente só veio pro Ronca Ronca. Fala sério. É verdade. Ronca, ronca. Oi, FM. Sacala.

standing there with my man. I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart. Nandão, tá funcionando aí? Ronca, ronca. Yeah. everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Que brasa, hein, meu amigo? Infelizmente, mais um defuntinho na música planetária, o REM, popular R.E.M., comunicou recentemente que saiu da pista. Muito dinheiro, né? Um hotel, avião, mala pra caramba, imprensa. Pô, vamos dar um tempo, né? Segura a onda, vai fazer o seu projetinho, vou dar uma viajada, fazer uns quadros, tratar de uns periquitos. Daqui a 2 anos a gente volta num mega festival. Talvez no Rock in Rio, imagina a R.E.M. voltando no Rock in Rio. Glastonbury, enfim, essas festanças que existem por aí. Mas isso aí mesmo, dá um tempinho, vai lançar uma coletânea gigante, vai vender mais que banana em fim de feira, tudo em nome da festa. Vou falar em festa, uma mensagem espetacular de Jabarone, João Barone, que acaba de comunicar que Royal Albert Hall, como sempre, toda terça-feira, sintonizadíssimo na UFM e no Ronquinho, segura. Esse é o disco lançado em 1985 pelo REM, pelo R.E.M., Fables of the Reconstruction. É uma edição especial comemorativa que vem com um CD a mais, única e exclusivamente com as demos do disco. As demos gravadas em 1984, quando eles estavam na estrada. Um espetáculo. Já mostramos esse petardo aqui no Ronquinho. E o interessante é que esse disco do R.E.M. foi produzido pelo Joe Boyd. O Joe Boyd é com certeza absoluta, Joe, J-O-E, Boyd, B de bola, O-Y, D de dado. Ele é, com certeza absoluta, uma das 5 figuras mais importantes na música planetária. Aí muita gente deve estar perguntando, porra, Joe Boyd, nunca ouviu o nome desse Matos Keller? Quem é? Joga onde, criança? Bad Swallow. Esse cidadão americano que foi para a Inglaterra muito cedo, ele criou, no final dos anos 60, uma boate, um clube, uma discoteca, chamada UFO, UFO. Ali, no clube dele, no quintalzinho, no puleiro dele, surgiu uma banda chamada Pink Floyd. E o Joe Boyd produziu o primeiro compacto do Pink Floyd. Tá bom? Olha só o que essa criança já fez. Além disso, ele produziu os primeiros discos do Soft Machine. Ele lançou o Nick Drake. Produziu e lançou a maioria dos discos do Fairport Convention. Tá bom? Tem uma vinhetinha que vai passar para outra música, por favor? Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Isso aí. Pô, vem de novo com o Guerreiro, cara. Pô, acho muito emocionante. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. O Joe Boyd está na ativa até hoje e recentemente há uns 2 anos, às vezes eu me esqueço que o Ronca Ronca na UFM tem 5 anos e meio, mas há uns 2 anos, quando o Cassim esteve aqui, ele contou a história que o Joe Boyd também foi ligado, talvez ao primeiro disco do projeto dele com o Domênico e com o Moreno. Ele estava coordenando o selo, não me lembro, o Cassim contou essa história aqui. Olha só como o cara é fio desencapado. E a banda, o Moreno, o Domênico e o Cassim, chegaram a uma conclusão de produção do disco que não era que o Joe Boyd... Cara, o cara produziu o primeiro single do Pink Floyd, os primeiros do Soft Machine, lançou Nick Drake. Não era a ideia do Joe Boyd. E aí ficou aquele impasse. E aí o Joe Boyd... Isso o Cassim contou aqui ao vivo. Como que o Joe Boyd quis solucionar a bagaça? Chegou pro Cassim e fez o seguinte: ô Kamal, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse trelelê numa mesa de ping-pong, sem saber que o Cassim é psicótico pro ping-pong. Ele é serial killer total no ping-pong. E foram pra mesa de ping-pong do estúdio. O Cassim jogando ping-pong, você dá medo. Você sente medo, porque é um serial killer na mesa. E o Joe Boyd, lógico, perdeu a disputa na mesa de ping-pong. E o disco saiu como eles queriam, o Cassim, o Domênico e o Moreno. Enfim, essa lenda, o Joe Boyd, ele tem um livro muito bacana que eu já recomendei, vou recomendar de novo. White Bicycles, bicicletas brancas. Pode pedir pela internet, na sua livraria predileta, conta toda a história desse sujeito espetacular chamado Joe Boyd. Produtor desse um disco aqui do R.E.M. ao fundo. Há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! Ronca, ronca. We'll be right back. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. Ronca, ronca. Por falar em Portugal, meu querido Alcir, parece que a portuguesa está voltando da Série A, né? Meteu 3-0 no Goiás, é isso mesmo? É, e o Goiás cada vez se afundando mais. Mais C. Situação, hein, cara? E o Duque de Caxias sem recuperação, né? Como é que é? Duque de Caxias já era. Caiu dez também, pontos, geral? 10 pontos e 26 rodadas. E... já era. Vanessa ali, como sempre, informa a condição de Salvador. Diz ela que chove pra Dedé, chove pra Meirelles em Salvador. E amanhã, dia 28 de setembro, a gente dá com os cornos em 20 anos da subida desse caboclo aqui ao fundo, Deus Supremo, Miles Davis. 20 anos sem a bochecha de Miles Davis pra gente apertar. E eu não sei se foi de propósito ou é uma coincidência, amanhã, dia 28, é o último dia da ultra mega espetacular exposição de fotografias de Miles Davis do CCBB na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Amanhã, dia 28, não sei se é uma coincidência, eu fui escolhido a dedo esse dia para essa mega exposição que ocupou o CCBB por tanto tempo vazar certamente para outra cidade. Então amanhã, quem é do Rio de Janeiro ainda tem para prestigiar, dar de cara com essa exposição de Miles Davis. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtinho. You are wondering what I'm gonna do while you are sleeping. Am I sleeping too? Well, I'm just sitting here loving you. Close my eyes and loving you. I'm just sitting back, sitting here loving you. I have been wondering just what I would do if I weren't sleeping. Had I not found you, well, I'd be outside finding you, walking on the avenues finding you. But I'm just sitting back, sitting here loving you. Yeah, I'm just sitting back, sitting here loving you. Well, if you are wondering what I'm gonna do while you are sleeping, am I sleeping too? Well, I'm just sitting here loving you. Close my eyes and loving you. I'm just sitting back, sitting here loving you. Yeah. Yeah, I'm just sitting back, sitting here loving you. Pessoal, aqui é o Otto, no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Não deixe de participar do programa, estamos ao vivo até meia-noite. Mande sua mensagem para o endereço roncaronca@oifm.com.br. Aí ao fundo, Can, que nós mostramos terça-feira passada e que deixou a nossa audiência completamente Chamberlain, subindo pelas paredes. E a informação que eu não dei terça-feira passada, eu vou passar agora. Tago Mago, que é esse disco 1 aí, que é o fundo, clássico absoluto do Can. Terá uma edição ultra mega especial comemorativa de 40 anos de lançamento no mercado dia 15 de novembro. Remasterizada, com a capa toda trabalhada e acompanhada por um CD extra com material ao vivo gravado em 1972. E a partir de agora, de novembro, toda a discografia do Can será relançada, como foi até há pouco tempo, mas sem pepitas extra. Então agora toda a discografia do Can será colocada no mercado, acompanhada de músicas inéditas, gravações até hoje desconhecidas. Como o negócio realmente está quente no Royal Albert Hall, vamos aumentar as labaredas lá. Oi, FM. Ronca, ronca.

Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Eu temo o seguinte, rapaz. Eu realmente temo. Num futuro, tomara que bem curto, o Husker Du ser mostrado na UFM, no Ronca Ronca, e a nossa caixa de mensagem ficar absolutamente abarrotada. E aí, qual é o meu temor? Tipo, cara, são quase 11. Imagina... Ai, meu Deus do céu. Imagina que é uma seguinte situação. Às 10h15 a gente toca o Husker Du. E as comunicações da UFM ficam completamente depauperadas pela quantidade de mensagem da nossa audiência. E aí, o que, que eu vou ser obrigado a fazer? Levar o programa até meia-noite tocando única e exclusivamente Husker Du. Porque é uma coisa impressionante. E como eu sempre digo aqui na UFM há 5 anos e meio, o Jumboteco segue os ventos proporcionados pela nossa audiência. Na primeira música do Husker Du que entrou, foi uma avalanche. Partimos para a segunda. A avalanche dobrou. Quando caiu, cairia para uma outra música, a avalanche triplicou. E a gente teve que mostrar 3 músicas seguidas com Husker Du. E mais, 3 músicas com Grant Hart, ultra mega espetacular, baterista original do Husker Du. Esse é o disco Candy Apple Gray. O negócio é muito sério, tão sério quanto o e-mail. A mensagem que chegou do Wilson Gustavo, de Belo Horizonte. Diz ele: boa noite, camaradas. Há muito não ouvi o programa, desde que meu filho nasceu em março desse ano. Eu não curti o ronquinho ao vivo. Hoje, trocando uma ideia com meus camaradas Gilmar Klug e Thiago Quirino, falamos dos 20 anos de Nevermind. Vocês leram o texto do Forastieri sobre... Não li, vou procurar, porque eu gosto muito do Forastieri. Ele mandou aqui, segue no corpo do e-mail. E falamos também do Ronquinha. Aí deu aquela vontade de interagir com vocês. O programa começou comigo dando uma madeira pro Arthur. Cara, olha, essas cenas realmente me enchem de felicidade. O programa começou comigo dando uma madeira pro Arthur. Agora ele já está dormindo na boa ali. Eu aqui em BH sigo com vocês. Obrigado pelas boas vibrações e grandes sonhos. Se possível, manda um abraço para os meus camaradas Gilmar Klug e Thiago Quirino, que estão ligadões aí também. Abraço até mais, Wilson Gustavo. O Quirino e o Klug estão devidamente abraçados. De São Paulo, a gente parte para o Paraná, na mensagem do André, que diz o seguinte: a programação de hoje está deliciosa. Obrigado por salvar minha terça-feira do tédio e do vazio. As FMs da minha cidade, Ponta Grossa, no Paraná. Valeu, Maurício. Um abraço do André Rosa. A Gisele, que deve trabalhar em alguma coisa bancária, diz que hoje finalmente está conseguindo ouvir o Ronca Ronca em São Paulo, sem maiores problemas de trabalho, manjo horário, essa coisa toda. Um beijo para a Gisele. O Ronquinha da semana começou ontem. O Ronquinha vai ao ar diariamente às 8h45 para a Praça Rio de Janeiro. Alguma informação, ou seja? Hein? Bolívia, né? Ah, já é? Ah, então tá. Então a gente vai à Bolívia e volta com a informação do Ronquinha dessa semana. Pode dar uma apertete aí, por favor. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte: tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM. Vamos que vamos. Oh, Flying Lotus ao fundo, vamos informar que o Multiplicidade Imagem Som Inusitados volta ao Oi Futuro Flamengo, quinta-feira, agora, depois de amanhã, dia 29 de setembro, às 19h30, uma atração muito especial. Aliás, são duas atrações. Olha a informação, Alcir. Olha a intro do negócio. Produzir uma opereta a partir de vozes, ruídos e todo tipo de manifestação sonora gerada ao longo de um deslocamento em espaços urbanos é o que propõe a dupla Lise e Lá, atração do dia 29 de setembro no Festival Multiplicidade. Além da presença dessa dupla de Belo Horizonte, nós teremos aí uma forte conexão com o Ronca Ronca, como sempre, inclusive. Após o espetáculo da dupla, haverá o lançamento, coquetel de lançamento dos dois livros, o Fator V de Vida, D de Dado, M de Maria, o Fator VDM, do nosso queridíssimo amigo e ouvinte de muito tempo, Luiz Marcelo Mendes. Tudo isso no Oi Futuro do Flamengo, quinta-feira. O Fator VDM é, na realidade, o Fator Vai Dar Merda. Quando o Marcos Valle esteve aqui, nós falamos muito sobre isso. E ele, inclusive, afirmou que essas duas publicações são fundamentais para quem trabalha em comunicação, como ele, como nós. O livro é sobre isso. É um compêndio de problemas que certamente vão aparecer na vida de quem trabalha com comunicação. E o Fator VDM, os dois livros, existem para tentar solucionar essas questões que às vezes caem no nosso colo sem a gente esperar. Tudo isso quinta-feira, no Oi Futuro do Flamengo. Como sempre, nossa audiência chutando o pau da barraca. O João Vasco faturou os ingressos para o Primal Scream. Mauro Viano, Fabrício, sempre presente. O Manuel, o Diego, o Arrudinha. Marco Antônio, sempre participando do Ronca Ronca. O Xará, Maurício, o Manuel. O André, a Gisele, já falei dela. O Wilson, que é o Taum, que está ouvindo o programa finalmente com um filho. Gente, para Meredes, se você saiu de trás da moita nesse exato instante, participe do Ronquinho. Estamos ao vivo até meia-noite. Mande sua mensagem para roncaronca@oifm.com.br. Voltando a fita para o Ronquinha. Vai ao ar diariamente às 8h45 na Praça OFM Rio de Janeiro, mas você pode ouvir pela internet no planeta inteiro. O dessa semana começou ontem com uma lenda do Ronca Ronca, um cidadão chamado Mose Allison. Pianista, compositor, um cidadão que tem Tom Waits, Van Morrison, Keith Richards, atrás dele. Porra, moço, tá precisando de alguma coisa? Um copo d'água? Um biscoitinho? Um creminho no rosto? Um óleo? Um protetor solar? É a turma que vai atrás do Mose Allison. Essa figura aqui, ó. Oi, FM. Sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm, and I ain't never done no man no harm. I'm putting that cotton in a 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back. sitting over here on number 9. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9, and all I did was drink my wine. Well, I'm gonna be here for the rest of my life. I'm gonna be on this farm for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Trem-bala, é, cara? Que situação, hein, cara? Eita, filho. Mons Allison, que está iluminando o Ronquinha dessa semana. Parchment Farm, que é uma penitenciária no Mississippi. Espetacular. O Mose Allison é autor de uma das músicas mais espetaculares interpretadas pelo The Who, não sendo deles. Ain't nothing in this world these days. I said, a young man, ain't nothing in this world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. But nowadays, the old man got all the money, and a young man ain't nothing in this world these days. Ronca, ronca. Oi, FM. Well, a young man ain't nothing in this world these days. A Verônica, nosso ouvinte de toda terça-feira, está relatando aqui na internet um encontro que ela teve ainda agora com o Dustinho, o piloto do Jumboteco, piloto de anos do Jumboteco. Ela entrou no táxi, indo para Laranjeira, se não me engano, e o Dustinho estava ouvindo o Ronca Ronca. Você já pensou uma pessoa que está doida para chegar em casa para ouvir o programa, já está meio atrasadinha, entra no táxi, o táxi está sintonizado na UFM. Aliás, por falar em táxi, vamos mandar, como sempre, um abraço para lá de especial a todos os taxistas do Brasa, sintonizados na UFM e no Ronca Ronca, levando o nosso som longe, muito longe. Mas a história da Verônica é espetacular, cara. But nowadays, the old man got all the money, and a young man ain't nothing in this world these days. Ronca, ronca. Ai, ai, ai. O Rômulo Tese, nosso camarada de muito tempo também, morando em São Paulo, disse o seguinte: fala, Maurício, alguma coisa me dizia que tinha que gravar o programa de hoje. Aliás, dá vontade de gravar toda terça e guardar para o herdeiro que chega em março de 2012, em plena Libertadores. Se liga só o que seria da minha vida se não existia um Ronquinha. Ele em São Paulo. Saudações, Rômulo Tese. Que lenda, hein, meu amigo? Mas como eu estava dizendo, o Moses Allison é um cidadão que todo mundo quer chegar perto. Tem centenas de gravações, regravações de algumas de suas principais composições. Lá atrás, no início dos anos 70, 72, 73, uma banda pegou essa música Parchment Farm e fez isso aqui, meu amigo. Ronca, ronca. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Vou repetir. Estamos em seguida com o esporte. Alô, ouvintes do programa Ronca, Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, pô, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui. Espera aí. Então, aí, o fundo Cactus. Que tinha na sua formação dois fios desencapados, o baterista Carmen Appice e o Tim Bogart, baixista. E eles abrem esse disco, que aliás tem uma capa profundamente libidinosa, vamos dizer. Já foi devidamente fotografado, estará amanhã no site do Ronca Ronca. E esse disco teve sérios problemas de comunicação em loja, porque passava uma moça, olhava para aquilo e ficava, meu Deus, que é isso? Uma loja de disco mostrando isso? Sim, é um cactus. Enfim, amanhã você mate a sua curiosidade no site do Ronca Ronca, o cactus. Muita gente falando da felicidade em conhecer o Moles Allison, que é um dos defeitos do Ronca Ronca, a gente não mostrar regularmente o Moles Allison na UFM e no programa. Vou repetir, ele está no Ronquinha diariamente, 8h45 na Praça Rio, mas você pode ouvir pela internet. Sérgio Greve com a gente, Cláudio Souto. Rapaz, o programa está massa, mais uma vez agradeço a Oi por nos dar o ar da graça e permitir que programas tipo esse e outros, mas que vale a pena degustar em alto e bom som, diretamente da terra do mangue e do beat. Cláudio, um abraço a todos. Que espetáculo, hein, rapaz? Vamos dedicar uma música especial, então, a Recife. Que tal? Afundar na lingerie, baby. Me perder na relatividade das pequenas. Eu já nem sei seu telefone, baby. Não vou mais ter remédio para dor de cabeça, meu bem. Baixo, baby. Chegou a hora de fazer Verlaine 500, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie. Vou-me embora, vou pra casa mais cedo. Que cavalo não desce escada. Eu subo, desço, paz e amor. Xoxu. Serras me deslumbra, baby. Que elas são? Telefone pra você. Quem já dançou sempre tem medo dos homens, baby. Eu vou mais a me afundar na noite. Beleza, tomate. Eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. The fucking pubs are fucking dull, the fucking clubs are fucking full of fucking girls with fucking guns, with fucking murder in their eyes. A fucking bloke gets fucking stabbed waiting for a fucking cab. You fucking stay at fucking home, the fucking neighbors fucking moan. Keep the fucking racket down, this is fucking chicken sound. The fucking pies are fucking old, the fucking chips are fucking cold. The fucking beer is fucking flat, the fucking flats are fucking rats. The fucking clocks are fucking wrong, the fucking days are fucking long. It fucking gets you fucking down, evidently chicken sound. Thank you, good night. Honka, honka. This is called instant groove. Now while we start to whip up the groove, we want everybody to come on out here and do your thing. Now everybody got a thing. We want you to come on out here and do it now. Because that's what everybody is doing, their own thing. That's what I want to see you do right now. Go on and get it. Go on and do it. Do it one more time. Aqui quem fala é o João Barone dos Paralamas. Ronca Ronca é uma entidade, rapaz. Tá pensando o quê? Ronca Ronca é um referencial dos melhores, né? Da música no rádio. Então é isso, Ronca Ronca Forever. Yeah. This is called Instant Groove. Instant Groove. Now while we start to whip up the groove, we want everybody to come on out here. Espetáculo, hein, meu amigo? King Curtis. Now everybody got a thing. We want you to come on out here and do it now. Because that's what everybody is doing, their own thing. Olha só, eu acho que quando a gente volta da Bolívia, a turma chega com mais força, cara. A rapaziada está completamente Chamberlain ouvindo o Ronca Ronca no Brasil, no planeta. Aliás, por falar em planeta, em planeta, vamos dizer que para ele nós estamos ao vivo, através do site da UFM, uifm.com.br, e para o seu rádio, em frequência modulada, UFM BH, Belo Horizonte 94.1, UFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, um beijo para MC Ferla, Oi FM Recife 97.1, Oi FM Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Alô, galera da Oi FM, aqui Gerson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa. Oi FM. Ronca, ronca. Vamos fazer uma paradinha que há muito tempo não rola aqui no Ronquinha. Dar uma passada rápida, uma linguadinha rápida no que nós já colocamos no ar. Nós abrimos o programa com Dexys Midnight Runners, com duas músicas, Respect e Gino. Ouvimos Miles Davis amanhã, último dia para a exposição mega espetacular no CCBB, no Rio de Janeiro. Ouvimos John Sebastian espetacular, R.E.M. Ouvimos Husker Du com três músicas, Arnaldo Batista, acabamos de ouvir, um Vou Me Afundar na Lingerie, Etta James, Flying Lotus, Can, Júnior Barreto, que está para lançar seu novíssimo disco, John Cooper Clark, Cactus, Mose Allison, King Curtis. E a pedidos, vamos retornar à língua portuguesa. Oi FM. Ronca, ronca. Estado em que estou, diz-me o que sou, diz-me o que sou. Você ouviu Mariah Carey, Brittany on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Norah Jones, Don't Cry I Have. Ronca, ronca. Só não se aguenta, sem cálcio nos ossos da venta, para suportar a inaptidão. O lombo na fé no princípio, porque o que eu faço não é o que eu digo, e quem não tem boia que se amanhe. Esse é o CD duplo Novos Talentos, que nós mostramos lá no início do programa. O futuro da música portuguesa, 40 novíssimos artistas lusitanos. Uma compilação lançada pela FNAC, Novos Talentos FNAC 2011. E para nossa satisfação, com certeza absoluta, maior ainda de nossa audiência, nós estamos com o cidadão responsável por esse disco aqui ao vivo na Oi FM, meu queridíssimo amigo radialista português, como vocês vão perceber em pouquíssimos segundos, Henrique Amaro. Boa noite, Henrique. Bem-vindo ao Oi FM, bem-vindo ao Ronca Ronca. Olá, olá, Maurício. Para mim é muito prazeroso, como vocês dizem aqui. Eu também já tinha picado quando estava na internet e escutado um pouco do programa. E você tem uma camiseta do Ronca Ronca, né? Eu tenho uma camiseta, acho que não sei se foi o Paulo Junqueiro, mas alguém chegou um dia com a camiseta do Ronca Ronca, que eu cortei as mangas para ficar mais carioca e tudo. E é um prazer estar aqui, então, depois de ouvir aí tanta gente a falar do Barona ou Gerson King Combo, prestar esse tributo à tua pessoa, para mim é um prazer estar aqui a ouvir música portuguesa numa rádio tão importante no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Então, exatamente, esse disco, muita gente fala de como que a música portuguesa se recicla, se renova ou não. E esse disco que você realizou, produziu, é exatamente isso. Seria bacana você dizer como que a nova música portuguesa é tratada e elevada, sobretudo aos ouvidos curiosos. Eu nem sei como é que eu consigo fazer. Isto é um desafio que a FNAC de Portugal me faz todos os anos. É a quinta vez que eu faço este disco. E o desafio é o quê? É, no fundo, ir buscar nos meus conhecimentos, nas fitas demos que eu recebo, na pesquisa que faço no MySpace, no Facebook, tudo. Ir arranjar novos artistas todos os anos, ou que tenham apenas um disco editado, enfim, que não tenham aquela já projeção muito grande, e tentar dar uma espécie de uma fotografia de tudo aquilo que acontece anualmente em Portugal. Este ano chegámos a 40 grupos, portanto, até eu fico surpreendido como é que existe tanta renovação num país tão pequeno. É certo que há uns melhores que outros, como em qualquer coletânea. Não sabemos o que é que será deles daqui a como sabes, qualquer um de nós que ouve música, às vezes ouve aquele disco. Não sabe o que é que a banda vai ser dois discos depois, ou se irá conseguir gravar novamente. Isso não me interessa. Interessa muito fixar o presente. O que é música portuguesa hoje? Eu acredito que destes, alguns possam fazer uma carreira, possam ter um trajeto, possam ter discos artisticamente interessantes. Se vão ter sucesso ou não, se o público vai chegar a eles ou não, não sei. Mas eu fico surpreendido como é que um país tão pequeno se consegue reciclar assim com tanta velocidade. No Brasil isso é mais fácil, não é? Vocês são maiores, têm mais talento, têm muito mais músicos no ativo, é mais fácil isso acontecer. Em Portugal é um pouco mais difícil. Nas mais contentes canto aquilo que me apraz. Não canto muito sobre as horas do amor, nem sempre coisa satisfaz. Pesco as palavras como a linha e o anzol. Tenho dias bons que as bichas mordem menos mal. E às vezes caço como um lupa no jornal termos que ainda não constavam no meu rol. Pesco as palavras como a linha e o anzol. Tenho dias bons. mãos que os bichos mordem menos. Henrique, fala por favor um pouquinho pra gente da sua experiência no rádio, de como que esses artistas chegam até você e como que é o momento seguinte. Por mais que não seja tão importante o futuro, mas o presente de lançá-los e as pessoas claro. Conhecerem, se existe a possibilidade deles ficarem em outras rádios, em outras possibilidades de mídia. Isso é difícil em qualquer parte do mundo. Eu acho que a rádio, não tanto na imprensa, mas eu acho que a rádio e a televisão é muito conservadora. Eu às vezes em Portugal digo que toda a gente se aproveita do sucesso, mas ninguém quer ser cúmplice desse sucesso, no fundo, de trazer uma banda para cima. Isso é uma dificuldade universal, não é dos portugueses, não é dos brasileiros. Eu chego aqui e às vezes falo de grupos que a meus amigos brasileiros não ouviram falar, não é? Eu hoje cheguei que queria comprar o disco do Olga, a banda de São Paulo que eu gosto, o Sunga, queria comprar o disco do China. E falava nas pessoas das lojas e parece que estava a falar chinês, não é? Ninguém entendia que grupos é que eu estava a falar. E isso acontece em qualquer lado. Eu tive a sorte de fazer... Eu trabalho numa rádio portuguesa que se chama Antena 3, uma rádio que emite para todo Portugal, uma rádio do Estado, e sempre deram liberdade, tal como te dão a ti aqui, portanto, ter um programa de autor, tocar aquilo que eu gosto e na qual eu acredito. E tento sempre, ao longo de 17 anos já de rádio em Portugal, profissionalmente, demonstrar essa ideia do que é música nova. Não quer dizer que eu não recuo atrás, não vá, sei lá, tocar os Chutes e Pontapés, tipo, tocar também até em relação à música brasileira, eu às vezes toco Titãs, mas interessa muito o novo disco do Cassim, o novo disco do Domênico, espreitar o que é o novo disco do Rómulo Frois, Tulipa Ruiz, o novo disco do Vander Vilner. Interessa muito essa ideia de novidade. E acontece isso em relação à música portuguesa. Ora, não havendo muitos programas de autor a mostrarem a novidade, é lógico que os músicos se vão suportar daquilo que existe. E eu tive a sorte de, no fundo, merecer a confiança dos músicos e enviam-me em primeira mão o que estão a fazer para tocar ou não, não é? Às vezes não é uma coisa que me agrada assim tanto e não, portanto, tenho como é que eu ia dizer, como o meu filtro, o meu gosto pessoal, com tudo o que subjetivo isso possa trazer. Mas foi uma, como é que eu posso dizer, a minha personalidade em rádio é uma personalidade que é construída diariamente, não é? Beneficia do passado, mas é uma coisa do dia a dia. Se há música interessante, os programas são interessantes. Quando não há música interessante, não, eu sou refém dos músicos, não é? Sou refém da música que existe. E isso é uma coisa que constrói-se todos os dias. E aí, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. O China sintetizou o que você acabou de falar. É, um pouco assim. Eu gosto muito do China. Eu já tinha visto o China há muitos anos atrás. Vi lá no Abril para o Rock, ele no Shake Tosado. E gosto do trabalho dele. Outro dia fui, acessei lá no disco virtual da Trama. Mas eu queria ter o disco físico, por isso é que hoje fui à procura, não é? E gostei deste novo disco do China, o Moto Contínuo. Acho que é um ótimo disco. Como nossa audiência já percebeu, o Henrique, ele é um fissurado em música brasileira. Ele conhece mesmo. Eu conheci o Henrique ontem na Trax, a loja de disco na Gávea, do Heitor. O Heitor me apresentou ao Henrique e eu, em 5 minutos de papo, eu tive certeza absoluta que você hoje, terça-feira, Henrique, teria que estar aqui ao vivo para contar essa sua experiência, essa sua relação com a nova música portuguesa, que para a gente aqui no Brasil, infelizmente, é tão distante. Mas o Henrique está no Brasil, está no Rio de Janeiro, mais uma vez por conta do Rock in Rio. É, mais ou menos. Eu estou por conta da participação portuguesa no Rock in Rio. Sim. Se o Rock in Rio não tivesse artistas portugueses, eu não estaria cá, de certeza. E eu vi muito motivado por ver os artistas portugueses a tocarem aqui, e ainda mais depois de ver a programação toda, fiquei muito contente que o meu diretor me tivesse dito para vir, porque não só vou ver os portugueses, como vou ver o Cidadão Instigado a tocar com o Júpiter Maçã, como vou ver o Curumim a tocar com o Genesee, portanto, como vi a Nação Zumbi a tocar com a Tulipa. Portanto, é um duplo prazer. Não só vejo os artistas portugueses que já tocaram e que vão tocar agora nos próximos dias, como também estou a ver os músicos que eu gosto muito do Brasil num espetáculo diferente. Mas esse foi o meu objetivo de vir aqui, foi reportar o que está acontecendo no Rock in Rio para Portugal. Olha só, faltam 15 minutos para acabar o milho, acabar a pipoca, e nossa audiência entra forte com o pé na porta com a sua participação aqui. O Gutenberg faz o seguinte: Maurício, boa noite, você poderia perguntar ao entrevistado aí? Isso aqui não é entrevista não, Gutenberg. Um bate-papo assim de mesa de botequim. Você poderia perguntar ao entrevistado aí sobre a banda Peixe Avião? Claro, Peixe Avião é uma banda de Braga. Braga é uma cidade no norte de Portugal, perto do Porto. Ficou muito conhecida através de uma outra banda, o Mão Morta. Era não, tipo... agora você matou a pau aqui, porque o nosso querido herói do mal, olha o nome da criança, hein? Pergunta sobre o Mão Morta. Quando o Mão Morta virá tocar no Brasil? Para mim, estão entre os melhores do rock em Portugal. Sim, o Mão Morta, pronto, é uma banda bandeira de todo o rock independente em Portugal, uma banda já com 25 anos de trajeto, um trajeto sem nódoa negra, aqueles trajetos que são sempre muito éticos, muito objetivos, não é? Uma banda nunca fez qualquer tipo de concessão, fez sempre aquilo que quis, e é um trabalho incrível. O Peixe Avião é uma espécie de filho dessa geração, portanto são os novos músicos da cidade. Olha, vamos fazer aqui um paralelo. Imagina a Nação Zumbi, o Mundo Livre, toda aquela galera do Mangue, e uma banda tipo Mombojó, uma banda de segunda geração, que cresce a ouvir os outros. O Peixe Avião cresce, é uma banda muito interessante em Portugal, e cresceu a ouvir os Mão Morta. E tem um som muito próprio, muito fissurado, muito no krautrock, mistura com outras influências, um pouco do Radiohead, mas com boas palavras, boa produção. É uma das bandas que eu gosto. O Túlio manda um abraço para você, discurso muito bom o seu, e pergunta se você foi ao show do Amor, que rolou em Portugal. Eles foram com a camisa do Ronca Ronca. Do Sim, Amor. Eu sei que eu só soube disso. Eu fui no show do Marcelo Camelo, no dia 8 de agosto, e estava lá com uma pessoa minha conhecida que me disse que o do Amor tinha tocado umas semanas antes. Portanto, foi daqueles shows. É incrível que isso aconteça. São poucas as bandas que eu gosto muito e que vão tocar a Portugal, são poucas, e há algumas que vão e eu não sei que aconteceu. Portanto, foi, não fui porque não sabia, porque gosto muito do disco do Amor e toco no meu programa alguns temas. Como você falou da turma de Recife e citou inclusive a banda, vou mostrar para você, Henrique, uma gravação que nós fizemos em São Paulo com um Bojó ao vivo no estúdio, olha só. Oi FM. Ronca, ronca. We'll be right back. Henrique, você fica no Brasil até quando? Eu vou embora na segunda-feira, o último dia do Rock in Rio, domingo. Toca lá dois toca chutes com Titãs, chutes e pontapés com Titãs, dois clássicos transatlânticos, né, de um lado e do outro. Toca também o David Fonseca, que é um menino novo lá de Portugal, que já tem algum trabalho. Toca com uma banda espanhola e eu vou embora na segunda-feira. Tudo igual, barato para o fim. Como que nós aqui no Brasil podemos sintonizar o seu programa? É só ir a Antena 3, www.antena3.pt. E dá para ouvir em streaming, em tempo real. O programa é todos os dias, de segunda à quinta-feira, 10 da noite de Portugal. Portanto, 6 da tarde aqui, 4 horas menos, não é? 22, 23. Se não, tem o podcast, também dá para ouvir. O programa é ao vivo? O programa, não, eu quase sempre vou para a rádio muito cedo, mas gravo como se fosse ao vivo. É live on tape. Meto a correr a fita e vai até 58 minutos de música. Entendi. Oi FM. Estou cansado e você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que lhe roubei e o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além. Que passa ao largo do nosso corpo. Não quero ficar dando adeus. As coisas passando, eu quero é passar. Tony Platão ao fundo, que estará dia 29, quinta-feira, no Rock in Rio, junto com a homenagem à Legião Urbana. Abre, não é? Com a orquestra? Sim, sim. Henrique, já que você falou do Rock in Rio, como que você... você já tinha ido a alguma edição do Rock in Rio? Sim, só de Lisboa. É de Lisboa, né? Lisboa já fui algumas. Como que você vê... Pode pegar o exemplo da sua cidade também, mas como que você vê um evento desse tamanho, com 100 mil pessoas por dia, com esse tipo de cardápio musical? Sim. Como que você... Eu tenho uma distância grande, isto é, às vezes este tipo de produção muito grande é muito criticada em relação ao line-up que traz, etc. Eu não vou nestes sítios na esperança de ser surpreendido com nada. Não vou lá não vou para o Rock in Rio para descobrir uma banda. Não é o local certo para isso acontecer. Isso, se acontecer, até poderá ser mais no palco Sunset. Aí sim há coisas novas. Portanto, tenho uma certa distância. Em Portugal, devido à experiência que tenho nos últimos anos, Portugal tem muitos festivais, não da dimensão deste, não é? Somos um país mais pequeno, não conseguimos colocar 100 mil pessoas num local para ver um festival. Deixei de ser um grande fã de grandes audiências. Uhum. Eu não consigo ter uma relação emotiva com a música que está a acontecer numa produção daquelas. É grande demais para os meus ouvidos, entendes? Mas tenho sempre essa... não cultivo muito essa crítica perante os eventos. Tipo, se eu quero descobrir bandas novas, não é no Rock in Rio, não é num festival gigantesco que vai acontecer. Acho que o Rock in Rio poderia ter, sendo um espaço tão grande, 150 mil metros, podia ter, para lá do Palco Sunset, outros sítios onde outros palcos onde se mostrassem a nova música brasileira, não é? Onde você pudesse ir ver o... E voltamos aos mesmos nomes, pudesse ir ver o... Sei lá, o Cassim, pudesse ir ver o Mombojó, pudesse ir ver outra banda do outro estado, do Amor, etc. Poderia acontecer. Mas é assim, nasceu assim, vai continuar assim, não? Olha só, o Eduardo pergunta a você sobre o Felipe Mendes. Phil Mendrix, claro, Felipe Mendes. É um clássico. Mais conhecido, é, conhecido como Phil Mendrix, guitarrista lindo dos anos. Hippies de Portugal. É, o Phil Mendrix foi uma figura que viveu durante 10 anos aqui no Brasil, mas voltou a Portugal já, não sei, 15 anos atrás. Phil Mendrix tem uma história nos anos 60, 70, portanto foi um dos pioneiros da música elétrica em Portugal, é um dos primeiros guitar heroes portugueses, e dos poucos, e hoje continua a fazer um trabalho não sozinho, não tem editado em nome próprio, toca muito com uma banda que se chama Irmãos Catita, o Anapá 2000 também, continua a ser uma figura mítica, embora não seja uma figura que edite regularmente discos. Mas é um... Isso, caro ouvinte, isso é um, você acertou em cheio, isso é um figurão da música portuguesa, o Phil Mendrix. A nossa audiência raramente erra. Nós erramos todo dia aqui. Já reparei. Mas a audiência é sinistra. Obrigado, senhor. O português, em qualquer cidade do país, que se interessar pela música brasileira, ele tem como fora da internet? Existem os discos? Existem... Não. Existem os discos que existem aqui, tipo os grandes êxitos, não é? Quem quiser, quem gostar da Cláudia Leite, quem gostar da Ivete Sangalo, quem gostar do Caetano Veloso, da Maria Gadú, agora em número 1, em Portugal está uma tal de Paula Gonçalves, é? É, português, pô. Está em número 1 em Portugal. Depois há aqueles artistas brasileiros que conseguem vingar em Portugal e que no Brasil ninguém conhece. O Irã Costa foi um desses casos. Era um cara que tinha uma música que chamava O Bicho. E então teve muito sucesso em Portugal e no Brasil ninguém o conhecia. Não, mas é muito difícil. Não há um... Outro dia tive sorte, numa FNAC consegui apanhar o disco do Garotas Suecas. Mas foi assim uma coisa do nada. Até eu próprio fiquei surpreendido. Mas agora há nomes, se você quiser comprar o Arnaldo Antunes, quiser comprar o Caetano, Maria Gadú, e são discos vulgares, não é? Sim. De encontrar. Agora, quando a coisa começa a ser mais profunda, mais perto do música dita independente, é mais difícil de encontrar. Rapaz, eu tenho uma péssima notícia para a nossa audiência, sobretudo. Restam apenas 2 minutos para acabar o milho, acabar a pipoca. Você provavelmente terá que vir aqui terça-feira que vem, Henrique. Terça já estou, esta hora estarei. Você vai embora segunda? É, vou segunda então à noite. Então lascou mesmo. Então, falamos um dia por telefone. Eu fico lá no estúdio. Sim, é uma ideia. Fazemos uma ideia. Aqui, fazemos um link. Aliás, essa é uma ideia excelente, fazer uma tabelinha da antena com a UFM. Imagina você entrando aqui diariamente com alguma informação. Fazemos alguém da UFM entrando na... Fazemos um Brasil-Portugal, assim, nem que seja só um treinozinho, não é? Obrigado, mano. Mas, enfim, para encerrar aqui, é interessante o Henrique falar do Rock in Rio, que é uma situação que mobiliza o Brasil, gostando de música ou não, porque é um evento que você é atingido por ele, queira ou não queira. Mas o que as pessoas deveriam se tocar, exatamente em cima disso que você falou, é que essa parcela... que quer se informar sobre novos artistas, sobre como a música de Portugal em alguma área está andando, não tem nenhuma conexão. Então, a situação é a seguinte, o público do Rock in Rio, que é uma coisa gigante, eu estive lá na sexta-feira, é uma coisa impressionante a quantidade de gente, eu não consegui chegar lá na área do Rock Street, do Bruce Henry, porque durante o show da Cláudia Leite, porque era muita gente mesmo. Essas pessoas são felizes consumindo música desse jeito, que não é o nosso. Então é a mesma coisa, é a comparação que eu faço pela torcida brasileira de Copa do Mundo. Tem gente que você pergunta, você gosta de futebol, você tem um time? Não, eu sou seleção brasileira. Ué. Ela nunca saiu quarta-feira à noite de casa para ver um jogo do Benfica nevando e voltou de madrugada. Ela não interessa isso a ela. É. O que interessa a ela, esse tipo de pessoas, é consumir a música desse jeito como o Rock in Rio oferece. Tanto, e depois eu acho o seguinte, o Brasil até está bem servido, repara, gostas de música nova? Em Goiânia tem o Bananada, tem o Goiânia Noise, no Recife tem o Abril para o Rock, não sei, há tantos festivais espalhados. Aí esses sim, esses são os reatores. Eles são o rastilho de uma nova cena. Mas o que eu acho é o seguinte, não tem que ficar cobrando, tá entendendo? Claro. A situação é esse tipo de coisa e um outro tipo de coisa. E mais um outro tipo de contato, de conexão com música. Né? Não existe não tem por que você se preocupar com a felicidade de pessoas que estão ali dispostas àquele tipo de comunicação. É desse jeito. Como nenhum deles, provavelmente nenhum deles, vai ao Circo Voador assistir o Jonathan Richman, como fizeram 60 cariocas, quando o Jonathan Richman passou aqui. Ou não será, provavelmente, um dos menos de 1.500 que foram a São Paulo ou ao Rio de Janeiro para ver o Primal Scream. Ou menos ainda que foram a Porto Alegre. Lamentavelmente, o Primal Scream não vendeu nenhum dos três shows no Brasil. Não esgotou Rio, não esgotou São Paulo. E não esgotou Porto Alegre. Isso é uma coisa muito preocupante nessa área da nova música, das pessoas que se interessam por isso, que não é o que o Medina nos oferece. Enfim, o tempo acabou. Henrique, obrigado pela sua presença. Obrigado, Maurício. Foi um prazer. Vou guardar esta meia hora, estes 30 minutos aqui dentro, no sítio especial. Obrigado. Um prazer. Tudo de bom. Juca, um beijo. Terça-feira a gente volta. Obrigado pela participação. Não deixe de enviar sua crítica, o seu pedido para roncaronca@oifm.com.br. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Bye bye. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos.